Ei, meu trabalho tá me matando, então olha pro trabalho que eu tô dando. Esse ano as neguinhas tão se amando, pintando a unha de branco, vestido marrom, tom, sobretom. Cê entende ou só desenhando? Lei da atração não falta, se eu quero eu busco e basta. Pra falarem que eu tô mala, eu lamento pela falha. Esqueci de avisar que não aceito mais migalha, que cê é o dono da rua, não soube fazer a calçada. Trampo é trampo, não sei se você me entende. Aprenda a dizer não, isso não é visibilidade. Eles orçam sua ideia, você manda o que eles querem. Depois contratam um mano que não faz sua metade, né? A qualidade do meu trampo não tá no meu número. A beleza do que eu faço não tá no meu rosto. Eu até gosto, como dito, jogo. Só não aceito botar preço em valor de negócios. Disposição de 10 quebrada, eu sou isso mesmo. Fecho pelo certo, não desvio o foco. Um corre é um corre, a grana no meu bolso. Se você não entende, seu lugar é disposição de 10 quebrada. Eu sou isso mesmo, fecho pelo certo, não desvio o foco. Um corre é um corre, a grana no meu bolso. Se você não entende, seu lugar é outro. Meu trabalho tá me matando, então olha pro trabalho que eu tô dando. Esse ano as neguinhas tão se amando, pintando a unha de branco, vestido marrom, tom, sobretom. Cê entende ou só desenhando? A gente é capaz de pagar, meu amigo, R$1 milhão por um apartamento. Aí você chama um homem pra pintar o teu apartamento de R$1 milhão. Ele te cobra 5 mil. Você acha um absurdo? Disposição de 10 quebrada, eu sou isso mesmo. Fecho pelo certo, não desvio o foco. Um corre é um corre, a grana no meu bolso. Se você não entende, seu lugar é o... Disposição de 10 quebrada, eu sou isso mesmo. Fecho pelo certo, não desvio o foco. Um corre é um corre, a grana no meu bolso. Se você não entende, seu lugar é outro. Então a coisa a gente paga, a pessoa, o trabalho, a gente não paga. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índios e pela escravidão.